Essa música é antiga. Fiz no momento em que eu tentava compreender o mistério da Eucaristia. É tão interessante porque, às vezes, eu tenho uma convicção de que nós vivemos muito distantes do significado do ser cristão. Sobretudo num tempo em que a gente vê os estereótipos da religião sendo usados de maneira tão inadequada, cá entre nós. Às vezes, se nós fôssemos menos religiosos e mais espiritualizados, o mundo ganharia mais conosco. Eu gosto de dizer que a religião é a antessala da espiritualidade. E às vezes as pessoas passam uma vida inteira na antessala e não chegam ao lugar principal. O ser cristão é você descobrir essa sofisticada oportunidade de ser Jesus de novo. Isso parece herético, mas quando a gente mergulha no mistério da antropologia cristã, é isso que a gente vê lá. Cristo se oferecendo a nós no mistério de continuidade maravilhoso. Ele está em mim, Ele vive em mim, Ele está em você, Ele vive em você. Aí você compreende aquela revolução que Jesus faz no encontro com a samaritana. Quando ele, de uma forma muito delicada, sem ser agressivo, ele relativiza o poder do templo. Porque ele sabia naquela época e continua sabendo, que o que nos salva não é o aglomerado de paredes onde rezamos, mas é a estrutura de caráter que essas paredes provocam em nós quando rezamos. Se não chega a provocar uma mudança em nós, de nada vale. E é por isso que, se nós levarmos a sério a nossa oportunidade de sermos seres espiritualizados e, por acaso, religiosos, nós nos tornamos instrumentos de profunda transformação no mundo. Porque onde existe um ser humano espiritualizado, nele está presente a solidariedade, o amor, o respeito, a fidelidade. E quem está munido dessas virtudes, pensa duas, três vezes antes de desqualificar alguém que crê de forma diferente. Em última instância, minha gente, a nossa experiência religiosa, ao invés de nos fazer voltar para fora à busca deste Deus, ela deveria nos jogar para dentro. Sim, onde existe um Deus que é só seu, manifestado, revelado, a partir da sua identidade. Porque eu não tenho dúvida, Deus fala com a voz que sabemos ouvir. Para me ajudar a cantar isso, para falar desse oculto e revelado ao mesmo tempo, convido essa minha grande amiga, Elba Ramalho. Deus mora em mim, neste aqui onde em mim não sei, neste ali tão de mim sem lei, mora onde eu não sei chegar. Falando em mim, disse em mim, usa minha voz, mas por mim fala o outro a sós, no mistério de sermos nós. Desejar compreendê-lo, queira por hora esquecê-lo, queira abrir mão do que dele ouviu, queira esquecer o que dele viu, queira enfrentar o desconforto, queira entrar no mar revolto, no sempre oculto, no seu mistério, só pra encontrar o que dele é só seu. Deus mora em mim, neste aqui onde em mim não sei, neste ali tão de mim sem lei, mora. embora onde eu não sei chegar. Falando em mim, disse em mim, usa minha voz, mas por mim fala outra só, no mistério de sermos nós. Quem desejar compreendê-lo, queira por hora esquecê-lo, queira abrir mão do que dele eu fiz, queira esquecer o que dele fiz, queira enfrentar o desconforto, queira entrar no mar revolto, no sempre oculto do seu mistério, só pra encontrar o que dele é só seu. Só pra encontrar